4 horas da tarde, era hora de descer e pro final da rua, bater aquela bola, comparecer. Aquele tempo era bom, eu gostava muito de jogar golzinho. Tinha o Sandro, tinha o Carlos, que eram os meus vizinhos. Tinha uma galera, gente fina, Carlinhos, Helder e Guedal. Às vezes os caras colocavam uma rede de vôlei, aí só se dava bem. Quem era alto pode ter o Valmei. Cestas penduradas no poste, basquetebol. Às vezes subia pro limpão que tinha entre uma quadra e a outra, bater aquele futebol. Tempo de moleque não tinha preocupação, solta a pipa era bom, que animação. Fazer cerol, pôr o meu pinhão no alto. O César se amarrava em ping-pong de mesa. E aí César, vamos jogar um ping-pong? Tempo legal, tempo maneiro, tempo de solteiro. Tempo bom, tempo legal, tempo maneiro, que não volta que tal. Tempo bom, tempo legal, tempo maneiro, que não volta que tal. Tempo bom, tempo legal, tempo maneiro, que não volta que tal. Tempo bom, tempo legal, tempo maneiro, que não volta que tal. A noite tinha as várias brincadeiras, muitas coisas maneiras, garrafão, mamãe na rua, brincar de carniça, polícia e ladrão. Mas era tudo só na sacanagem, não tinha nenhum bandidão. Genival ganhou aquele 3 em 1, o início de tudo, dos magrelos, eu era só mais um. Freire Cabeça, pode crer, irmão de rocha. Tinha uma rapaziada que vinha da rua de cima pra bater aquela bola. Campeonato de golzinho, valendo 2 litros de Coca-Cola. Sabadão e domingo, a galera subia pro CDS jogar pebolim. E aí com a sua menda, ele sempre comparece. Mas veja bem, foi no CDS que eu conheci uma das minhas inspiração. Capoeira maneira, lá eu estava, sempre com um birimbau na mão. Professor Valtinho, quem me ensinou a gingar? Mas as malandragens, armanha, quem me ensinou foi Mestre Barto. E aí véi, vamos gingar? A vida é assim mesmo, tudo com o tempo muda. Cada um correu pra um lado, e aí véi, cacete, vê se não me aluga. Uma vez ou outra a gente cruza com uma daquelas figuras, aí é só risada, muitas gargalhadas. Lembranças boas, os tempos que não voltam mais. Hoje a molecada totalmente diferente, um bando de animais. Sem infância com andar, malandreado, eu um ferro na cintura. Eu fico a olhar e a imaginar, pra essa molecada de hoje falta um pouco de cultura. É, curtição à altura, ter um tempo bom, ter um tempo legal, ter um tempo maneiro, pra poder se lembrar do seu tempo de solteiro. Tempo bom, tempo legal.